Gil que grita no mato, quer chumbo desuditado, ouvi um pé alargado, gritando em uma canção, que as regras pra um ser humano é a mesma dos animais, que trata que nem baguais, maniando patas e mãos. De certo é um destes feras, criado pelas barrancas, anunciador de potrancas, sem freio no linguajar. Não aprendeu que um gaúcho não faz da prenda um capacho, e que os deveres de um macho é proteger e amar. Morocha não, respeito sim, mulher é tudo, vida e amor. Quem não gostar que fique assim, grosso, machista e barranqueador. Morocha não, respeito sim, mulher é tudo, vida e amor. Quem não gostar que fique assim, grosso, machista e barranqueador. Jogue fora o maneador. Só mesmo um bicho do mato, criado pelas macegas, pode tratar como égua quem nos dá vida e amor. De certo é um destes feras, criado pelas barrancas, manunciador de potrancas, sem freio no linguajar. Não aprendeu que um gaúcho não faz da prenda um capacho, e que os deveres de um macho é proteger e amar. Morocha não, respeito sim, mulher é tudo, vida e amor. Quem não gostar que fique assim, grosso, machista e barranqueador. Morocha não, respeito sim, mulher é tudo.